Agora, 3:41, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato à presidência pelo PCB, Mauro Iazzi. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Cris. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Prazer receber o senhor aqui. E antes que a gente comece já a nossa entrevista, nós conversávamos aqui agora a respeito, né, dos pontos, né, da proposta do PCB, né, também esses pontos que foram baseados nos cinco eixos, né, no estudo que vocês fizeram. Antes da gente começar, candidato, eu gostaria de saber primeiro como está a sua agenda aqui em Foz do Iguaçu. Olha, eu estou aqui de passagem pelo Paraná e hoje em Foz do Iguaçu. Vamos cumprir alguns contatos com a imprensa, vamos participar de atividades junto a trabalhadores, estudantes, discutindo um pouco a campanha, ao final do dia, para montar um comitê aqui na cidade. E aproveitando a passagem aqui, vamos participar de uma atividade acadêmica em que discutiremos a proposta da Universidade Popular, que teremos um encontro agora ainda no mês de agosto em Fortaleza, e vamos discutir um pouco a preparação desse encontro e também a relação dessa proposta da Universidade Popular com os movimentos sociais, os desafios políticos do momento. Certo. A respeito da sua proposta, a proposta do PCB, né? Você já me adiantava, né, que eles foram baseados nesses cinco eixos. Né? Como que é esse? Como são esses cinco eixos? PCB é um partido de longa tradição, fundado em 22, temos, portanto, 92 anos, né? E que caracteriza uma luta pelo socialismo no Brasil. E o nosso congresso, realizado entre o final do ano passado e início desse ano, traçou, confirmou as perspectivas estratégicas, os pontos programáticos, dos quais derivamos cinco eixos que organizam a construção do nosso programa, que é um programa de característica anticapitalista, de crítica à sociedade capitalista e de perspectiva socialista. Os nossos cinco eixos são mais ou menos os seguintes, Cris. A gente começa por uma afirmação, o primeiro eixo, que é a desmercantilização da vida. Né? Começar pela afirmação de que tudo aquilo que é essencial à vida humana, como a educação, a saúde, o transporte, a moradia, devem ser considerados como direitos e como tais garantidos pelo Estado como políticas públicas gratuitas, universais, de qualidade. O segundo eixo são as condições econômicas para realizar isso. Né? Como garantir a amplitude desses direitos, a sua eficácia. E aí nós apontamos para a necessidade de medidas socializantes, como é o caso da reversão das privatizações realizadas, o controle do Estado e setores estratégicos da economia. Nessa direção, a necessidade de estatização do sistema financeiro e não pagamento da dívida pública, né, que consome 43% do nosso orçamento, e além de medidas como uma reforma agrária profunda, radical, que ficou, infelizmente, paralisada com uma demanda esquecida nos últimos 12 anos. O terceiro eixo seriam as condições políticas para realizar isso, tanto na amplitude desses direitos como nas medidas econômicas. Nós temos certeza que é necessário mudar profundamente a forma política. E, de fato, é uma demanda que emergiu das lutas do ano passado, né, nas manifestações que eclodiram a partir de junho, questionando os limites da democracia representativa. E nós apostamos nessa direção no aprofundamento e na radicalização da democracia direta, que denominamos de construção do poder popular. O quarto eixo seria quase o resultado da aplicação desse processo político, econômico, na busca de direitos, que seria a garantia e a ampliação de direitos, uma vez que vemos hoje, preocupantemente, os trabalhadores perdendo direitos já adquiridos e mesmo direitos consagrados em tratados internacionais, como os direitos humanos, se transformando em letra morta. Então, a garantia e a ampliação de direitos. O último eixo seria a nossa convicção de que esse processo de transformações populares deve se articular internacionalmente. Primeiro no cenário latino-americano, que o Brasil tem um papel muito importante, e também no mundo, porque tanto a América Latina e o mundo estão sofrendo esse processo de perda de direitos, de riscos aos direitos adquiridos, tanto pela forma capitalista e a mercantilização da vida, como das aventuras bélicas que temos visto aí no cenário internacional. Então, são esses cinco eixos que estruturam o nosso programa e que daí derivam 21 pontos que traduzem as medidas, né, de governo propostas. Antes de falar da sua pessoa, né, o senhor que é mestre e doutor em sociologia, formado pela PUC, né, tem alguns pontos aqui do seu plano de governo, né, da sua, como dizer, 21 pontos iniciais de uma alternativa socialista para o Brasil. Sim. Né? Quais os destaques? Né? Deixa eu citar aqui, só um rapidinho aqui, o senhor já citou ali, né, nos 5 eixos, mas ali o não pagamento da dívida pública. Uhum. De que maneira isso pode ser feito? De que maneira isso se dá? Então, o Brasil, pelo caminho escolhido, né, do ajuste do Estado, a reforma do Estado que foi proposta, é parte de um diagnóstico, ao nosso ver, perverso, né, de que a crise é causada pelo Estado que gasta demais. E que esse saneamento financeiro do Estado acaba comprometendo, antes de qualquer coisa, o orçamento com um custo elevadíssimo da dívida pública, né? Que chega a 3,4 bilhões por dia o custo da dívida pública, o que é mais do que o dobro de tudo que é gasto com a folha de pagamento de funcionários públicos federais, seja da ativa, seja aposentados. Portanto, é um recurso que inviabiliza a aplicação de qualquer plano de governo, qualquer política pública, qualquer medida social. Isso não pode ser enfrentado da maneira como tem sido feito, né? Política de superávites primários, que primeiro garante esses pagamentos a devedores privados, a bancos, a grandes corporações financeiras, para depois pensar no investimento, para depois pensar nas metas a serem atingidas pelo Estado. Nossa proposta é de reversão radical dessa prioridade. E é possível não pagá-la até por uma auditoria pública séria de levantamento da origem dessa dívida e do seu funcionamento. Outro ponto também, outra proposta, é nenhum recurso público para iniciativa privada. Pois é, né? Nós vemos agora a aprovação do Plano Nacional de Educação, que permite a transferência de recursos públicos, por exemplo, para a estrutura privada do ensino, através do FIES, através do Reúne, do ProUni, etc. Nós acreditamos que esses serviços são públicos, devem ser públicos, e aí que deve ser gasto o dinheiro do Estado. Nós temos aqui agora bilhões prometidos, numa ordem de 43 bilhões, para empresas na forma de subsídios, de renúncia fiscal, para tentar manter o nível de emprego, enfrentar os mecanismos da crise. E sempre parece funcionar dessa maneira, né? Na época da acumulação à riqueza privada, na hora da crise o Estado vem socorrer. Nossa proposta é que o dinheiro público deve ser gasto na esfera pública. Candidato, aqui na esfera, no setor da segurança pública, uma das propostas, sim, é o fim da polícia militar e também da criminalização da pobreza e dos movimentos populares. Né? Como é que o senhor vê toda essa questão desses movimentos populares? Então, veja, a política de segurança no Brasil foi insistentemente planejada e estruturada a partir de três vetores, né? Que se repetem, não alcançando aquilo que se propõe, que é um endurecimento penal, né, a criação cada vez mais de tipos que criminalizam as atitudes, e nós temos visto perigosamente isso se estendendo para a área dos movimentos sociais, da criminalização da pobreza, da criminalização daqueles que se manifestam. Um segundo eixo, que é a própria repressão, o que vem o crescimento de investimentos, do crescimento do número de policiais, dos seus armamentos, dos seus equipamentos, numa lógica repressiva, o que leva ao terceiro, que é o encarceramento, fazendo com que o Brasil salte aí para terceiro ou quarto lugar do número de população carcerária do mundo. E nós vemos, apesar disso, o crescimento do fenômeno da violência urbana, por algo que os especialistas já denunciam há bastante tempo, né? Que essa lógica é uma lógica que, paradoxalmente, tem levado ao recrudescimento da violência urbana e, principalmente, se manifestando na Polícia Militar, que é uma corporação que, ao nosso ver, perdeu o controle, né? Ganhou uma dinâmica própria e que está armada para uma guerra, numa concepção equivocada de enfrentamento do fenômeno da violência, e numa guerra, uma concepção militar, né? Você quer eliminar o seu adversário, o que acaba gerando um verdadeiro genocídio, principalmente da população pobre, da população negra, das favelas, das periferias, das grandes cidades brasileiras. Então, essa lógica precisa ser revertida. Nós sabemos que a questão da polícia militar é da alçada dos poderes estaduais, mas o Poder Federal pode e deve ter um plano nacional de segurança que pense a segurança no seu conjunto, com vetores que são sempre citados, mas nunca considerados de fato na implementação da política de segurança, como é a educação, como é a remodelação radical do espaço urbano, a questão da moradia, né, a questão dos serviços, o acesso aos serviços, a questão cultural, e tudo isso pensado numa política de segurança pode e deve começar pelo fim da polícia militar, né, que marca e representa essa lógica repressiva, punitiva e absolutamente ineficaz diante do fenômeno. Quem faria as vezes da polícia militar? Desde o final da ditadura militar, os especialistas já apontavam na necessidade de unificação das duas corporações, militar e civil, né? Isso significaria, inclusive, uma vantagem até trabalhista para aqueles que estão na corporação militarizada, né? Mas a Polícia Civil também tem seus problemas, ela também não é isenta de contradições. Então, isso só se resolve na alçada de uma remodelação profunda num plano nacional de segurança. Agora, o fim da Polícia Militar é o fim de uma lógica militarista que entende o combate ao crime como uma guerra contra o inimigo interno. Isso precisa ser acabado. O senhor fala também aqui em alternativas para o encarceramento. Sim. Quais alternativas seriam essas? Primeiro, uma mudança na concepção própria penal, né, de criminalização, de endurecimento penal, e a substituição da pena de encarceramento por penas alternativas, que poderia se começar pelo próprio cumprimento efetivo da lei de execuções penais, né? E um remodelamento que não pode ser na linha da privatização, que alguns apontam, né? Mas que pense o sistema carcerário de uma forma muito diferente do que hoje é pensado, como um depósito, simplesmente, para esconder esse fenômeno dos olhos da sociedade. Mudando a concepção penal, punitiva, é possível pensar em penas alternativas, até porque um dos principais problemas é a falta de distinção que se faz no momento de aplicar as penas, né? De baixa periculosidade, de grande periculosidade, tudo isso vai ser encarcerado da mesma forma e vai acabar gerando uma amálgama que só favorece o fenômeno da criminalidade. Penas alternativas são possíveis, podem ser acompanhadas, são eficazes, como alguns estudos demonstram, né? E evitar pensar o encarceramento como única alternativa. Isso aí também diminuiria a população carcerária hoje no Brasil? Diminuiria a população carcerária, e isso representaria um benefício não apenas para aqueles que estão sofrendo uma situação degradante como essa, apesar do crime cometido e da pena ser imposta, mas também a própria sociedade. O senhor fala também na diminuição da maioridade penal. Isso também entraria ali nessa opção, dessa alternativa para o encarceramento? Então, também? Nós somos contra a diminuição, né, da maioridade penal. Achamos que isso apenas é um exemplo disso que falávamos, né, de uma tentativa de criminalizar mais endurecimento penal. E é um absurdo pensar os problemas da juventude brasileira como se fosse apenas um problema de punição, né? De impunidade, como costuma se dizer. O problema da juventude brasileira é um problema ligado à questão do acesso a serviços, à cultura, à educação, à moradia, ao trabalho, e não a uma forma de encarceramento que destrói a pessoa já no início da sua vida adulta, condenando-a a uma vida sem perspectivas. Candidato, o senhor fala também aqui num dos pontos, é garantia dos direitos políticos específicos para as mulheres. Sim. É garantido o direito também ao aborto. São questões assim, né, que sempre causam polêmica. Sempre são polêmicas. Exatamente. Né? Como é que o senhor pretende abordar todas essas questões? É interessante ver por que são polêmicas, inclusive. Né? O Estado brasileiro tem perdido o seu caráter laico, tem sido muito pressionado por valores religiosos, por convicções, que nós respeitamos enquanto convicções pessoais, mas acreditamos que a questão do aborto se liga, primeiro, a uma questão de saúde pública. É alarmante o número de meninas que interrompe a gravidez por iniciativa própria, levando a sequelas de saúde, quando não, em vários casos, a própria morte. Então, o Estado tem o dever e a obrigação de atender isso com um sistema público de saúde. E entendemos isso como um direito da mulher, né, como opção da mulher, e, portanto, deve ser garantido àqueles que assim desejarem, respeitadas convicções religiosas ou outras que divergem dessa prática e individualmente não a façam. Ainda continuando no âmbito social, o candidato, também tem outra questão que o senhor aborda, que é o racismo, o machismo, a homofobia, aliás, contra, né, o racismo, isso, contra o machismo, a homofobia, a xenofobia e toda a forma de preconceito. Então, uma das coisas, né, Cris, que nos fizeram acreditar que o aperfeiçoamento dessa nossa sociedade levaria à diminuição do preconceito, né, e a superação dessas chagas que trazemos em nossa sociedade, que é o racismo, que é a xenofobia, né, que é o preconceito contra a regionalidade, contra as diferentes formas de manifestação da sexualidade, e contra a próprio preconceito enraizado numa sociedade patriarcal, machista, contra a mulher. Infelizmente, a face dessa sociedade cada vez mais moderna e internacional tem mostrado preocupantes evidências do recrudescimento desses tipos de preconceitos. Nós não achamos que isso, como uma militante histórica do movimento negro defendeu recentemente num programa de televisão, né, Angela Davis, não se resolve simplesmente com endurecimento penal, com legislação que coíba essas práticas, ainda que isso possa ser instrumentos nesse combate. Mas isso exige uma profunda mudança de mentalidade, de valores, de valorização da própria vida humana, né, e que merece também ser visto dentro de cada especificidade, cada particularidade, para que a gente possa proteger a sociedade dessa volta preocupante da intolerância e do preconceito. Candidato, como nós já falamos aqui, o senhor é formado em História pela PUC, né, é mestre e doutor em Sociologia pela USP. Isso. E hoje atua como professor adjunto da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que o PCB chegou até o seu nome? Como é que optou-se pela sua candidatura? Olha, eu sou um professor universitário, um militante do movimento docente, do ANDES, Sindicato Nacional, militante do Partido Comunista Brasileiro. Não tenho uma carreira política, nem pretensões para tanto. PCB chegou à necessidade de um debate que, ao nosso juízo, deve ser feito na sociedade. E temas que julgamos necessários de ser debatidos nesse momento eleitoral. E meu nome foi escolhido no próprio processo do Congresso e na nossa direção, julgando que eu poderia cumprir essa tarefa de levar esses temas a debate, né? Fico muito contente porque é um orgulho poder fazer isso num partido como o PCB, com a história que tem, com a coerência e nesse momento de reconstrução que estamos enfrentando com muita força e dedicação, né? Então foi muito bom para mim poder contribuir nessa tarefa. Boa sorte, então, na sua jornada aí, na sua campanha, né? Também na sua agenda, hoje agenda bastante movimentada aqui em Foz do Iguaçu nesta quarta-feira. É, e eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, candidato com pouco recurso, tem a voz, sola de sapato, boa vontade, e por isso que a gente está correndo aqui. Agradeço muito o espaço, a oportunidade de bater esse papo com você e levar essas ideias aos seus ouvintes.